Está o Espírito de Deus, meus lábios o Senhor ungiu pra anunciar as boas novas do Evangelho ao mundo inteiro. Um dia eu viverei, não me envergonharei, preciso revelar ao mundo quem tu és, falar dessa verdade eterna, Jesus. Preciso revelar ao mundo quem tu és.